Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha, vizinha magricela e depenada. Quem tem pena da galinha, vizinha depenada, galinha magricela da vizinha. Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar. Da vizinha.